Ficheiro 24. 7. Palácio de Belém, 23 de maio de 1886, madrugada. Na carruagem de regresso ao Palácio de Belém, sentiu um calafrio de ansiedade. A euforia do dia desvanecera-se durante a ópera. Por todo lado ouvira comentários e murmúrios e sentira-se completamente exposta, sentada na galeria, sob o olhar de toda aquela gente. Procurara Filo e Helena na esperança de se sentir em casa, mas não os encontrara. Nos intervalos dera por si rodeada de estranhos, que cumprimentara como melhor conseguia, depois de um dia intenso de sorrisos, mas sentira-se tão perdida, submersa numa língua que não era a sua. Todas as caras lhe pareciam iguais, todos os nomes o mesmo, e o nó na garganta apertava-se à medida que acreditava que jamais, nem hoje nem para a semana, seria capaz de os decorar a todos. Agora, de regresso à abençoada solidão da carruagem que os levava para casa, engolia em seco, naquela secreta esperança de que Carlos lesse os seus pensamentos e a aconchegasse a si. Mas Carlos falava animadamente de cada uma das personagens com que se tinha cruzado, contando-lhe a biografia de cada uma, como se ela tivesse capacidade, naquele momento, de reter fosse o que fosse. Deu por si a morder o lábio com força. Queria lá saber se levava a ser reprovava o gesto. E fechou-se no mais profundo silêncio. Não posso pensar nem para trás nem para a frente, só no momento presente. Mas o presente sufoca, pensou. E quando os sentimentos encontraram as palavras e formaram uma frase com sentido, irrompeu em lágrimas. Carlos olhou-a estupefacto. Amélia, a sua Amélia, sempre tão segura de si, chorava? No dia do seu casamento? Passou-lhe um braço em redor dos ombros e beijou-lhe a cara molhada. Peço desculpa, sou um bruto. Coitadinha da minha Amélia, esqueço-me de que isto é tudo novo para si. Deve estar exausta. Segurando-lhe o queixo com a outra mão, perguntou num tom ligeiramente torcista: Não me diga que já está arrependida. Amélia fez um sorriso por entre soluços: Desculpe, sou uma tonta. Tontinha e minha, disse Carlos divertido. E Amélia aconchegou-se mais perto e foi sentindo a respiração sossegar ao ritmo do trote dos cavalos. Ainda bem que viviam num tempo em que a primeira noite não era vigiada por conselheiros, bispos e ministros, ansiosos de confirmar se o casamento se consumava. Subitamente a voz da mãe voltou aos seus ouvidos: Minha filha, se a primeira noite não for nada daquilo com que sonhaste. O nó na garganta voltou a apertar-se. A luz da lua refletia-se no rio Tejo, que se percebia ao longe. Na varanda dos aposentos de Carlos, a mesa de toalha de damasco branco estava posta, o champanhe no gelo, as taças à espera, num pequeno aparador. Mandei os criados para a cama, porque achei que nos podíamos perfeitamente servir sozinhos, disse Carlos, enquanto atirava a casaca para cima de uma cadeira. Amélia olhou-o grata, e ele continuou: Sei que está longe de casa, mas pelo menos tem o grito das gaivotas, como na Normandia. Estão longe de casa como eu, mas aqui temos a vantagem de não ter nevoeiro, disse Amélia já a rir. Os jardins estavam iluminados com tochas e havia uma sensação de ilha, uma ilha longe de Lisboa, um ponto iluminado no horizonte. Enchendo-lhe a taça e passando-a para as suas mãos, Carlos beijou-lhe o pescoço, enquanto ia dizendo em voz baixa e suave: Se estiver muito cansada, podemos ir deitar-nos já, senhora duquesa, porque temos a vida toda pela frente. Os seus dedos iam, ao contrário das suas palavras, descendo suavemente sobre o peito, a alça do vestido a cair sobre o braço, e Carlos a insistir: Podemos dormir, só dormir. E continuava a beijá-la. Amélia nunca fora beijada assim, nunca se sentira derreter assim, o cansaço a desaparecer como por magia, deixando-se conduzir para o quarto, para a cama. Deu graças pelo champanhe e permitiu que o vestido deslizasse pelo corpo até cair num rodilho no chão. As mãos de Carlos tocavam-na devagar, sem pressa. Não sei fazer nada, murmurou. Carlos soltou uma gargalhada suave. Nem eu queria que soubesse. Gosto de ser eu a ensinar-lhe tudo. Por segundos, um momento de consciência. E onde teria ele aprendido o que sabia? Mas o seu toque, em pontos nunca imaginados, fizeram-na esquecer tudo. Deixou que estendesse sobre a cama já aberta. Fechou os olhos e preferiu pensar que estava a sonhar. Minha filha, se a primeira noite não for nada daquilo com que sonhaste... A frase da mãe ressoava-lhe nos ouvidos. Que pena não ter intimidade para lhe dizer: mas foi, mãe, mas foi. Acordou com o sol nos olhos. Carlos, de roupão, em contraluz, estendia-lhe o seu roupão. O pequeno almoço está na mesa, anunciou. Amélia saltou da cama, como se tivesse sido apanhada em falta. E ao ver a mesa posta na salinha do lado, protestou: Carlos, como é que os criados puseram a mesa? Entraram, levaram a louça de ontem, trouxeram a de hoje. Como é que havia de ter sido? Entraram? Comigo a dormir aqui? E as cores subiram-lhe à cara, envergonhada. Carlos riu às gargalhadas. Aquelas gargalhadas tão livres que Amélia já começara a perceber que eram reservadas apenas aos mais próximos. Os criados não têm nem olhos nem ouvidos. Venha tomar o pequeno almoço que a espera mais um dia comprido. Já são 10 horas, sobressaltou-se Amélia ao olhar o relógio, de novo corada até às orelhas. 10 horas, o que vão todos pensar? A mãe, o pai, os manos e os seus pais, meu Deus! Vão pensar que teve uma noite fabulosa e que estava tão cansada, que dormiu como uma pedra. E o seu querido marido não só não acordou, como ainda lhe mandou preparar um sumo das maravilhosas laranjas portuguesas. Amélia riu. Não sabia que esta felicidade existia. Lembrou-se de Mercedes, a primeira que lhe falara de uma felicidade assim. Mas era tão diferente conhecê-la numa carta, lê-la num livro ou ser a verdadeira heroína da história. Antes de sair, Carlos insistiu em mostrar-lhe o palácio à luz do dia. Até agora só viu os meus aposentos, mas quero que veja tudo, sobretudo o seu quarto, que espero não use muitas vezes e prefira sempre o meu, acrescentou. Amélia não sabia como responder. Ninguém a ensinara a dizer a um homem que ele era bom na cama, como nos romances proibidos. Carlos reparou no embaraço e apertou-lhe o braço com força. Gosto tanto quando fica assim envergonhada. Não diga disparates, mostre-me tudo e deixe-me depois ir descobrindo sozinha os cantos e os recantos. A antiga quinta da família real tinha sido completamente remodelada para acolher os príncipes. 400 trabalhadores e um orçamento que passava muito para lá da verba que o governo tinha alocado para as obras nos passos que deviam acolher os duques e toda a família real francesa e ilustres convidados. A sogra já lhe dissera 1000 vezes que fora ela mesma a decorar cada uma das 16 assoalhadas da quinta que os Bragança utilizavam para descansar da cidade. E que até agora fora sempre mobilada de forma austera. Amélia tinha de reconhecer que o bom gosto de Maria Pia fizera dela uma casa espantosa. Os vidros da entrada eram coloridos com as armas dos Orleães e dos Bragança. Aqui todos a tratavam como filha de um rei e estava grata por isso. As paredes das salas e dos quartos, forradas a seda, os tetos de madeira com painéis pintados. Os lustres brilhavam ao sol e a casa de jantar tinha uma mesa enorme que apetecia ver posta e cheia de convidados. Carlos mostrou-lhe tudo, orgulhoso com o espanto genuíno de Amélia. Queria muito que a mulher sentisse que Portugal não era um subúrbio de França ou que seria melhor se tivesse casado com outro. E a maior vantagem de tudo isto, disse enquanto encaminhava para o quarto, é que estamos independentes da minha mãe. Amélia sentiu-se na obrigação de defender a sogra. Carlos, não seja embirrento. A sua mãe não podia ter sido mais simpática e empenhou-se em acolher-nos a todos de uma forma fantástica, retorquiu. Fica-lhe muito bem defender a sogra, minha querida, mas garanto-lhe que se a tivesse de aturar todos os dias a dar-lhe conselhos, que são sinónimo de ordens, duvido que a coisa corresse bem. Assim, podem ver-se quando quiserem, mas pode fugir da rainha nos dias em que ela leva tudo à frente, respondeu Carlos divertido. Além disso, acrescentou, poupo-a a ter de suportar os silêncios azedos dos meus pais, ou pior ainda, as suas batalhas campais. Amélia olhou-o de relance, com pena. Não devia ter sido fácil crescer com os pais eternamente desentendidos. E desentendidos era fácil perceber que estavam, mesmo neste pouco tempo, desde que chegara. Quando entrou pela primeira vez no seu quarto, abriu a boca de espanto e prazer. A seda que cobria as paredes e a cama era azul do mar. A lareira de mármore, grande e convidativa. As sobreportas, que no resto do palácio eram feitas de espelho, aqui tinham sido pintadas por Columbano Bordal Pinheiro com as quatro estações do ano. Vou adormecer e acordar a olhar para estes quadros, disse a Carlos, feliz como uma criança que desembrulha presentes. Carlos chamara-lhe a atenção para a cama. Apaixonou-se por ela. Repare, Carlos, Columbano pintou também a cama. E já viu a cabeceira? Tem as armas dos Bragança. As nossas armas, retorquiu o duque. Amélia virou a cabeça e riu. Ainda não me habituei à ideia, mas já peço a toda a gente que pronuncie o meu nome em português. Amélia, não Amélie. E você tem de ser o primeiro a dar o exemplo. Carlos abraçou-a e, puxando-a para cima da cama, riu. Temos de amortizar o investimento feito nesta cama, minha querida Amélia. E franziu o nariz quando pronunciou o seu nome à portuguesa. Desculpe, senhora duquesa, mas acho que prefiro ficar com a minha Amélie. Amélia protestou. Está a amarrotar o meu vestido todo e estamos atrasadíssimos. 8. Palácio de Belém, 26 de maio de 1886. Amélia estava sentada na salinha virada para o rio, que tinha reservado para si, quando Carlos entrou com um senhor a quem estava certa de já ter sido apresentada várias vezes, mas de quem não se lembrava do nome. Olhou para o marido aflita, que lhe piscou o olho. Amélia, trago aqui comigo o Conde de Sabugosa, Dom António de Menezes. Ou melhor, António Vasco, que nos deu a honra de aceitar ser camareiro-mor. Amélia sorriu-lhe abertamente. Peço desculpa, mas ainda me atrapalho a colar as caras aos nomes. Sobretudo porque cada pessoa que lhe é apresentada tem pelo menos dois, quando não três: o título, o nome e o petit nom, de que este país é pródigo, respondeu-lhe ele com um sorriso igualmente franco. Gosto dele, pensou Amélia. Com 32 anos, alto, de cabelo castanho encaracolado e patilhas marcadas, vestido com invulgar bom gosto, o Conde de Sabugosa tinha um encanto particular, de homem maduro e calmo, a pessoa certa a quem colocar aquelas perguntas de protocolo que tinha medo de fazer às suas damas. A capacidade de intriga das mulheres era grande, sabia-o bem, apesar de só ter 20 anos. E não queria dar parte fraca diante delas, pelo menos até ter mais confiança naquelas cinco senhoras que o marido decidira designar como suas damas. Sabugosa pediu licença para se sentar na cadeirinha ao lado de Amélia e falou animadamente sobre a sua família e o seu rol de filhos. Sei que já conheceu a Mariana, senhora dona Amélia, de fugida, pelo menos no dia do seu casamento. Mas não sei se reparou que está à espera do nosso sexto filho. Agora o médico recomendou-lhe que descansasse umas semanas deitada por medo de complicações. 30 anos e cinco filhos, a caminho de seis. Seria ela também mãe de uma mão cheia de crianças? Pensou por momentos, imaginando-os a brincar nos jardins lá fora. Foi muito simpática comigo, Senhor Conde. António Vasco, insistiu sabugosa. Amélia riu. A sua mulher foi muito simpática comigo, António Vasco. Por favor, diga-lhe que lhe desejo as melhoras e peça-lhe para trazer os pequeninos com ela. Vivi rodeada de irmãos mais novos e acho o palácio muito silencioso. O Conde de Sabugosa riu. Não vai faltar muito para que tenha os seus, Sua Alteza, mas empreste-lhe de bom grado os meus. A Isabelinha tem 1 ano, o João 3 e depois, olha, já nem o sei bem. Amélia soltou uma gargalhada. Que bem lhe fazia encontrar pessoas com quem sentia genuína vontade de conversar. Minutos depois tinham passado para os escritores, para os livros e para a pintura. Amélia pinta maravilhosamente, disse-lhe Carlos, orgulhoso. A princesa corou, mas Sabugosa olhou-a satisfeito. Então terá todo o interesse em conhecer Casa Nova. Talvez Amélia possa ter lições de pintura com o Henrique, sugeriu o Duque de Bragança. Será possível? Gostava tanto. Já vi as pinturas dele aqui em Belém e aguarelas dele na Ajuda. E o rei só lhe faz elogios, disse Amélia, a voz mais acelerada e aguda. Sabugosa e Carlos trocaram olhares. Casanova era uma personagem. Amélia ficaria fascinada pelo pintor espanhol. Que para divulgar a sua obra até pintar em caixas de fósforos. Vou tratar já disso, despediu-se ele. Amélia agradeceu a Carlos com um olhar meigo. Era como se fosse o primeiro a vê-la como ela era, sem repreensões nem tentativas de a aperfeiçoar. Esperava ser capaz da mesma generosidade. 9. Praça de Touros do Campo de Santana. 30 de maio de 1886. O touro corria na praça, o pó a levantar-se à sua passagem. O cavaleiro e o cavalo haviam parado junto de seu camarote e o cavaleiro fizera-lhe uma vénia. A corrida era-lhe dedicada, o último dia de uma semana intensa de celebrações do seu casamento. Mas Amélia não o via. Os olhos estavam enevoados de lágrimas. Fora tão estúpida em acreditar que este momento podia ser eternamente adiado. Todos os dias olhava para Phil e Lena, os pais e os tios, e queria crer que estavam com ela para ficar. Era tão fácil sentir-se feliz assim. Perto, mas longe. Duquesa de Bragança, com um estatuto e uma casa sua, mas com o resto da família ao virar da esquina. Parecia tudo tão fácil, mas que tonta, desde o princípio que sabia que não era essa a vida que esperava. Nessa manhã, Carlos entrara no quarto com uma carta na mão, a cara séria e carregada, e Amélia assustara-se. Às vezes odiava cartas e telegramas. Bastava olhar para a cara do marido para perceber que esta era uma daquelas que iria detestar. Diga-me já o que é, insistiu aflita. Carlos sentou-se na borda da cama. Uma nota do seu pai a pedir para almoçarmos com ele antes da corrida. Mas porquê? Amélia sabia que a pergunta era desnecessária. Conhecia de cor todas as palavras que viriam a seguir. O presidente francês ameaça fechar as fronteiras aos Orleães. Sabia-o, mas até serem pronunciadas por outro, alto e a bom som, pareciam não ter poder, não ser reais. Julgava que por ter repetido dentro de si 1000 vezes esta cena, seria mais fácil vivê-la, mas enganava-se. Agora soava o tiro da partida. É espantosa a hipocrisia da política, vociferou. Foi há 2 dias, não foi? O representante do governo francês beijou-me a mão, na cerimónia na Ajuda. Enquanto Duquesa de Bragança, sim. Eu sei, Carlos, disse num tom mais estridente do que era o seu habitual. Eu sei que não prestava cumprimentos à Princesa de Orleães, muito menos à filha do legítimo Rei de França. Mas esteve aqui conosco, almoçou, jantou, conversámos. Com que cara é que o faz, se sabe perfeitamente que dentro de dias o seu governo vai aplicar aos meus pais, à minha família, a pior das penas. Carlos manteve-se em silêncio, as mãos atrás das costas. Amélia suspirou. Carlos nunca a compreenderia, sobre este aspecto pelo menos. Não sabia o que era ser impedido de pôr o pé na terra que se ama, nem sequer lutar por ela, ser espoliado dos seus direitos de pertença, dos seus lugares favoritos, das suas coisas. Carlos podia ouvir protestos e rumores de que o povo estava descontente, de que a força dos republicanos e anarquistas crescia a par e passo da pobreza, do endividamento estrangeiro e até como reação à repressão que o governo, que tinha o carimbo do seu pai, fazia sobre quem estava contra. Mas nunca por um minuto imaginava um Portugal sem reis ou que um dia o trono não fosse seu. Suspirou ruidosamente, mas calou-se. Não era momento para fazer dramas, nem para abrir os olhos a ninguém. A sua família tinha de partir. Nunca se perdoaria se, por causa dela, se por medo de a magoarem, fossem impedidos de chegar à França a horas. O mal, pobre ou mal, devia estar louco de ansiedade. O pai, completamente desesperado. E Phil não descansaria enquanto não tivesse marcado presença na escola do exército, onde estava previsto ingressar em setembro. Vai ser uma despedida breve, disse serenamente, acrescentando: Carlos, diga-lhes que vamos nós às necessidades. Posso ajudá-los a fazer as malas. Não devem perder tempo a andar de cá para lá. Omal e Chartres tentavam fazer conversa. Chiquita ajudava como podia e discutia tintas e pincéis com Amélia, a quem decidira deixar a sua caixa de aguarelas na condição de que a sobrinha pintasse tudo o que via. Mas os silêncios entre os diálogos pesavam. Sabia-se apenas que o Parlamento francês estava reunido para decidir se aplicava de novo a lei do banimento aos Orleães. Ninguém queria falar nos motivos que tinham levado a esta reação assustada do governo, porque envolviam Amélia. Fora sobretudo o seu casamento, a festa de noivado, os presentes vindos de todo o país, o povo reunido na Gar e o facto de ter casado com o herdeiro da coroa portuguesa que tinham despertado o ódio dos republicanos mais fanáticos. Mas Amélia sabia e não suportava a culpa. Muito menos falar dela. Agarrava-se à esperança e só dizia: talvez seja só para nos meter medo. Carlos acrescentava, animador: as facções mais fanáticas levantam muito pó e têm acesso à imprensa, o que dá a ilusão de que têm muito poder. Mas quando chegar o momento de votar, vai prevalecer o bom senso. Omal, Chartres, Paris, Montpensier e o jovem duque de Orleans olhavam-no dos vários lugares da mesa onde se sentavam e acenavam que sim com a cabeça. Estavam todos de acordo num ponto: era preciso poupar Amélia. Despediram-se como se fosse um até amanhã. Tome bem conta dela, disse Omal, sem se virar, enquanto descia lentamente as escadas de pedra. E Amélia, tal como tinha sido ensinada, assistiu à corrida de touros, esteve presente num jantar de gala e sorriu a todos, mesmo com o seu coração despedaçado pela dor de ver partir os seus, sem certeza do que iam encontrar em França.